oração. E na última quarta-feira nós iniciamos essa série chamada O Melhor Fim de Ano das Nossas Vidas. Isso não é a série, ela não é apenas um movimento que a igreja faz. Nós cremos na mensagem da palavra de Deus. E quando essa temática brotou no coração do nosso querido bispo, e ele compartilhou, no ano passado nós levamos essa temática, e é maravilhoso entender que Deus ele trabalha com temporadas, Deus trabalha com estações, Deus trabalha com ciclos nas nossas vidas. E nesse momento em que o fim de ano ele se aproxima sim, um ciclo em que por vezes na mente de algumas pessoas nós somos bombardeados com várias situações. Uma delas é referente àquilo que nós não conseguimos viver ainda esse ano, aquilo que ainda não conseguimos alcançar, aquilo que ainda não completou, aquilo que ainda não se cumpriu. E muitas pessoas, elas recebem um sentimento, e esse sentimento, ele não é de todo negativo, mas é um sentimento de que, eu vou esperar então o próximo ano começar. Então no ano que vem, quando a página virar do ano, quando o calendário virar, quem sabe no ano que vem eu posso viver esses sonhos que Deus planejou. Quando as coisas elas vão tomando a trajetória do fim, parece que não há mais tempo, parece que não há mais oportunidade, parece que não há mais ambiente para Deus cumprir a sua promessa. Mas como declarado pelo pastor Valmir aqui, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. A Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da fé. Ele não é só aquele que gera a fé, ele é aquele que faz ela se cumprir. A Bíblia vai dizer que ele não é somente o alfa, ele é o ômega. Ele não é só o início, ele é o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que abriu os olhos dos cegos, o mesmo que fez paralíticos andarem, o mesmo que ressuscitou mortos, o mesmo Espírito age nessa noite e neste lugar, e ele tem preparado para o teu coração um ambiente, uma atmosfera para revelar o melhor dele na sua vida. E viver isso, nós vivemos através de um ambiente de fé. E é por isso que a sua palavra, eu quero compartilhar algo com vocês, está no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 13. E essa passagem, ela é maravilhosa, porque ela fala de um tempo em que, no coração daqueles que caminharam com Jesus, no coração daqueles que andaram com Jesus, eles estão experimentando um ambiente de frustração, um ambiente de angústia, um ambiente de que algumas coisas elas eram para acontecer e não aconteceram. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus fazer o extraordinário, eles viram Jesus manifestar, revelar o reino de Deus, um reino de bondade, um reino que interfere na realidade humana para revelar o melhor que é divino. Por que que Jesus curava e cura? Por que que Jesus, mas nas escrituras revela exatamente isso, ele diz: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. E Jesus, ele vem manifestar o reino. No reino de Deus não tem paralisia, então ele manifesta curando o paralítico. No reino de Deus não tem cegueira, ele manifesta curando a vista. No reino de Deus não tem surdez, ele manifesta curando os ouvidos do surdo. No reino de Deus não tem pecado, por isso ele perdoa os pecados. No reino de Deus não tem condenação, por isso ele diz: eu não te condeno. Amém? Ele vem revelar esse reino, E após todas as suas declarações, todas as suas promessas, naquela sexta-feira, ele cumpre essa verdade, se entregando na totalidade no meu e no teu lugar. E a sexta, o sábado passam e chega o domingo, o domingo da ressurreição. E o domingo da ressurreição, ele é muito importante. Existia um evento chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. Os sacrifícios eram feitos constantemente no templo, mas uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele tirava suas vestes sacerdotais, ele se vestia com uma veste de linho, ele fazia alguns sacrifícios para purificar os ambientes, e ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, e estabelecia ali o maior nível de relacionamento e de intimidade com Deus. Porém, aquele lugar era tão santo que era possível que aquele homem, se ele não tivesse feito os seus rituais de purificação por ele também, ele podia morrer naquele lugar. Então, uma das coisas que gerava muita expectativa no povo de Israel, que ficava fora da tenda, era ver o sumo sacerdote saindo. Porque se o sumo sacerdote saísse, significava que o sacrifício e o perdão e a obra tinha sido aceita por Deus. Entenda, a ressurreição não é simplesmente Jesus tomando a vida. A ressurreição é uma declaração. Ele é o nosso sumo sacerdote, e quando ele saiu daquela cova, é como o sumo sacerdote saindo do templo, saindo lá do tabernáculo, dizendo o seguinte: o sacrifício foi aceito por Deus, tudo que precisava ser feito foi feito, está consumado, é perfeito, Deus recebeu, e sobre vocês a liberalidade do Senhor sobre o povo de Israel. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, porque Jesus ressuscitou naquele domingo, há uma liberalidade sobre a tua vida. Pastor, mas hoje é quarta-feira, todos os dias da nossa vida são domingo. Naquele domingo Jesus eternizou todos os dias da sua vida, há uma declaração que Deus aceitou o teu sacrifício. Por isso, não importa se você é ou não é perfeito em tudo, importa que teu sacrifício é perfeito, e ele aceitou, e ele recebeu, e porque ele recebeu, tudo que havia em mim foi para Jesus, e tudo que havia em Jesus veio sobre mim e veio sobre você. Se você quer, você pode declarar essa verdade para o céu, para a terra, para o teu vizinho, para o inferno ouvir, para os teus problemas ouvirem, porque Deus, ele aceitou o teu sacrifício. E eles estão vivendo, os discípulos aqui, exatamente esse dia. É o domingo da ressurreição, da declaração do que está pronto. Posso ouvir um amém? E o verso 13 vai dizer assim, nós vamos ler esses versículos, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Que havia acontecido quando? Na sexta-feira, que Jesus foi preso, que Jesus foi cuspido, que Jesus foi machucado, ferido, esbofeteado, que ele foi açoitado, que ele foi crucificado e que ele foi morto e sepultado. Isso dominava a mente daqueles homens. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aleluia. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou ele, Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e em obras, e diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Aleluia. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E se aproximaram do povoado para o qual estavam indo, e Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Aleluia. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aleluia. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Eu vivi uma experiência. Eu fui uma criança que eu era muito tímido. Muito tímido. Pensa em alguém tímido e multiplica. Lembro do meu primeiro dia na faculdade. Eu entrei e só porque tinha que dizer um nome, eu disse meu nome, e sabe que a pessoa tímida, ela tem um estoque de ar limitado. E o meu nome é um pouquinho grande, meu nome é João Batista Mota Antunes. E eu me lembro que no primeiro dia, na faculdade, o professor disse: olha, eu quero que você se levante, diga o seu nome e diga por que você está fazendo o curso que você está fazendo. Quem já passou por isso aqui? E é uma situação, para quem é tímido, é desafiadora. E eu comecei, me levantei e falei: meu nome é João Batista Mota Antunes. Porque o ar vai acabando e a voz vai afinando. E a pior coisa para o tímido é o professor dizer: por favor, pode repetir? Imagina, isso foi na faculdade, imagina eu com 11 anos de idade. Me lembro que tinha um trabalho de escola para fazer, e era um trabalho e uma prova. E esse trabalho era para falar sobre o que você gostaria de ser no futuro. Eu me lembro, eu fiz essa disciplina, não sei se você chegou a fazer, se chamava PPT, Preparação para o Trabalho. A professora incentivou, e como eu tinha que falar em público, pastor Valmir, o coração já acelerou, com uma semana de antecedência. E eu me lembro, eu peguei a cartolina, eu queria ser médico. E aí eu peguei a cartolina e preparei a cartolina e passei a semana toda com a cartolina, preparando como é que eu ia falar, como é que eu ia dizer, como é que eu ia me expressar. E a minha mente ficou envolvida com aquilo, porque essa é outra coisa que o tímido passa. Ele se envolve emocionalmente muito com algo, e as outras coisas elas ficam meio de lado. E eu me lembro que eu fui com a minha cartolina na semana seguinte, e aí eu chego todo empolgado, sabendo assim, meu Deus, que hora que vai ser que eu vou falar? Que hora que vai ser que eu vou falar? Que hora vai ser que eu vou falar? E quando eu chego com a cartolina, um colega da escola pergunta: o que você está fazendo com essa cartolina? E eu olho, não tem ninguém com a cartolina, porque o trabalho era para fazer com a cartolina. E já começa a dar um gelo. Que negócio é esse? Não, o professor falou que primeiro a gente faria uma prova, e na segunda aula a gente faria a apresentação. E eu esqueci da prova. A cartolina começou a vibrar na minha mão, eu não sabia por quê. Ela começou a mexer na minha mão de uma forma acelerada. O meu coração começou a bater forte. Eu esqueci que havia prova. Eu não estudei para a prova. E pensa no desespero. Eu olhei a porta, mirei a porta. Eu disse: é por ela mesmo que eu vou sair correndo agora. E é interessante, porque eu comecei a pensar muita coisa. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, o que eu faço agora? Meu Deus. E é assim mesmo. É interessante. Algo aqui para mim, para você que tem filho, né? A nossa mente, o mundo do nosso filho, muitas vezes está desesperado por algumas coisas que a gente diz: ah, mas isso é besteira. Mas é porque o mundo dele está girando em torno exatamente daquilo. Ele só estuda. Então o mundo dele está em cima do estudo. Quando tira uma nota baixa, para ele o mundo acabou. Para nós não, a gente sabe que não. Mas para ele sim. Então às vezes a gente tem que descer no mundo dele, interagir no mundo dele, para trazer ele para o nosso. Foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus fez comigo e contigo. Na nossa vida, no nosso desespero, nas nossas limitações, Jesus desceu do mundo dele, interagiu com nós para levar para o mundo dele. Amém ou não amém? E eu me lembro que eu fiquei nervoso demais. A professora notou que eu estava muito nervoso. E eu abri meu coração para ela. Falei: professora, eu esqueci que tinha prova. E aí a graça se manifestou na minha vida. Dá um glória a Deus por isso. Ela disse: ok, eu vou deixar tu fazer a prova em dupla. E a graça superabundante, e naquele dia foi superabundante na minha vida, porque ela me botou a fazer prova em dupla com o que a gente chamava, não vou usar a expressão aqui, mas era o melhor aluno da sala. Eu sentei do lado dele, e eu tinha chegado atrasado ainda, então tudo aconteceu muito rápido. E quando eu sentei do lado dele, ele já estava com a prova nas mãos, e ele havia respondido toda a prova. E eu disse: o que que eu faço? Como é que eu posso contribuir? Eu não estudei nada, eu não sei nada. E ele falou assim: coloca o teu nome. E eu botei: João Batista Mota Antunes. E eu fiz uma prova que já estava pronta. O que que eu quero te dizer com isso? É que eu vivi uma experiência. E enquanto eu não tive acesso a todos os benefícios que naquele momento eu ganhei, de graça, enquanto eu não estava interagindo e sabendo que eu estava fazendo a prova com o melhor aluno, que a prova já estava respondida, e que eu só precisei participar colocando meu nome, é favor e merecido mesmo. Enquanto isso não estava acontecendo, a minha mente estava num turbilhão, as minhas emoções estavam totalmente transtornadas, e eu só pensava no pior, e queria fazer o pior, queria sair correndo dali. Os discípulos aqui estão vivendo a mesma situação. Eles estão no melhor dia da humanidade, e eles estão vivendo o pior dia das suas vidas. E por vezes comigo e com você é assim. As circunstâncias ao nosso redor, as circunstâncias da qual nós interagimos, elas, por vezes, elas denunciam uma realidade diferente do que a gente crê, diferente do que Jesus declarou, diferente do que foi o teu planejamento lá na série do início do ano, dizendo, crie, por isso falei. Mas eu quero declarar para você, que assim como Jesus, é assim como Jesus agiu com aqueles discípulos, Jesus age comigo e com você. Os discípulos, porque eles estavam pensando, eles estavam falando, eles estavam discutindo, eles estavam agindo, algo aconteceu dentro deles, nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas ações, e veja, eles estavam na direção equivocada. O milagre era em Jerusalém, e Jerusalém é uma junção de duas palavras, e é Yerusha, que é legado, e Shalom, Salém, que é paz, que é completo, que é concluído, ou seja, a cidade de paz, o lugar de paz, o legado de paz, estava ali, é ali que Jesus estava ressuscitando, é ali que havia sido feita a obra completa e total, que ia alcançar a humanidade, e eles estão, por causa dos seus corações, da sua mente, dos seus pensamentos, tomando a decisão de se distanciar exatamente do lugar de paz, de se distanciar exatamente do lugar de plenitude. Os passos dele não estão na direção da paz, estão indo contra a paz, está indo para Emaús, que significa lugar termal, lugar quente, lugar de águas termais, que até é bom, que até causa algum tipo de benefício, mas o homem não foi feito para permanecer dentro da água. Os pensamentos estão equivocados, a fala está equivocada, as ações estão equivocadas, eles não estão se dirigindo para um ambiente de paz, mas o príncipe da paz se dirige na direção deles. Eu quero declarar sobre a sua vida, não importa se a tua mente está sendo bombardeada, não importa se a tua fala ainda não está ajustada com o reino dos céus, não importa se as tuas atitudes ainda estão equivocadas, eu quero declarar que Jesus está caminhando com você. Ele não abandonou os discípulos e disse, vão para lá, então eu vou para cá. Não, eu estou com você, eu vou caminhar com você, eu vou andar com você, porque eu tenho uma obra para realizar na sua vida. Eu quero declarar o melhor fim de ano da sua vida, começa com a revelação de que tudo que você está vivendo não define se a presença de Jesus está ou não está na sua vida. A presença de Jesus está na sua vida, porque Deus ama você abundantemente. A presença dEle é contigo, a presença dEle está na sua vida. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui essa noite? A presença dEle é com a sua vida. Pastor, mas eu no momento que eu erro, no momento que você erra, Ele está lá, dizendo, filho, eu acredito em ti, 7 vezes o justo cairá, mas em todas elas se levantará, eu creio em ti, se levanta, eu sou contigo, não vou te deixar, não vou te desamparar, vamos, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho uma missão para você, eu tenho um propósito em você, eu te escolhi antes do ventre da sua mãe, antes de você ser formado, antes de você sair, eu já te constituí profeta das nações, eu sou o teu redentor, eu sou o teu salvador. Você está com fome, eu tenho pão para te fortalecer e você ficar de pé. Você está com sede, eu tenho água para te dar e você se nutrir, e se nutrir e se levantar. Jesus caminha com eles mesmo eles caminhando para longe do lugar de propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa o quanto se distanciou dos projetos do início desse ano, Deus está contigo para fazer o teu coração experimentar algo novo, para fazer esse fim de ano ser diferente, para fazer esse fim de ano o teu coração começar a viver o melhor de Deus na sua vida. E três pensamentos eu quero compartilhar com você aqui, que Jesus faz nessa trajetória. Jesus faz na vida dos discípulos. Jesus está fazendo na sua vida. Os discípulos não sabem que é Jesus. Os discípulos não sabem que Jesus está fazendo. Os discípulos acham que é um peregrino, mas Jesus está trabalhando na vida daqueles homens. Eu quero declarar para você, você pode não estar vendo, mas Jesus está trabalhando na tua vida nesse instante. Você pode não estar enxergando, mas Jesus está trabalhando na sua vida. Você pode ter do que murmurar, do que falar, do que se entristecer, mas Jesus está trabalhando na tua vida nesse instante. Certa vez Jesus, ele é chocado, ele é confrontado pelos fariseus, dizendo: no sábado não é lugar de trabalhar. E Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está trabalhando na sua vida. Primeira coisa que Jesus faz, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? E eles colocam para fora tudo. Chega num determinado momento que Jesus começa a colocar algo para dentro do coração deles. A Bíblia vai dizer, lá no verso de número 27, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que estava a respeito dele em todas as escrituras. O tema da mensagem é: começando aonde Jesus terminou. Começando aonde Jesus terminou. Jesus quer que eles vivam algo novo, mas baseado no que ele já terminou na vida deles. Jesus vai te dar o melhor fim de ano da sua vida. Por onde eu começo, Jesus, pastor? Por onde Jesus terminou. E o que Jesus fez foi começar a gerar um novo conteúdo dentro dos discípulos. Quando a Bíblia diz, começando por Moisés e os profetas, explicou-lhe a respeito de tudo, é que a Bíblia no tempo de Jesus não era como a nossa Bíblia de hoje. A Bíblia no tempo de Jesus para o judeu era a Torá. A Torá é mais ou menos o nosso Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia. E havia os profetas, Isaías, Jeremias. Jesus começou a evangelizar os seus discípulos com a Bíblia do Antigo Testamento, falando a respeito dele. Pode começar em Moisés, pode passar pelos profetas, mas sempre vai acabar em Jesus. Pode começar fazendo, pode começar profetizando, mas vai acabar em Jesus, o sacrifício consumado, a obra perfeita sobre a sua vida. Deixa eu declarar isso para você: Deus, ele quer encher o teu coração, a tua mente, de um novo conteúdo, atualizar a tua mente com conteúdo que vem do céu. A primeira declaração que eu quero fazer para você é: pense confiante aonde Jesus terminou. E eu vou falar no imperativo: pense confiante. Nossa mente, no nosso dia a dia, ela é bombardeada por informação. Existe um livro do pastor John Maxwell, que ele escreveu há vários anos atrás. Eu não me lembro exatamente a data, mas se eu não me engano é 2002, 2003. Diz, o tema do livro é: muitos se comunicam, poucos se conectam. E ele começa trabalhando uma pesquisa, falando que todos os dias, eu estou falando de 2002, todos nós, por dia, recebemos uma média de 35 mil informações. Em 2002 eu não tinha o Facebook. Agora tem mais, né? Provavelmente tem muito mais. Mas vamos nos basear mais ou menos 16 anos atrás. 35 mil informações. Coisas te chamando a atenção, tentando falar com você. Publicidade, produtos, políticos, pessoas na rua, placa, outdoor, notificação no celular, tentando falar algo para você, e tudo isso que se fala gera um pensamento em você, ou uma preocupação, ou uma dúvida, ou uma ansiedade. Sua mente, ela tenta ser dominada por milhões de coisas. Mas Jesus, para transformar a vida desses homens, ele começa a encher a mente deles, conectar a mente deles com a palavra de Deus. E eu quero declarar sobre você: pensar confiante é você alinhar os teus pensamentos com a palavra de Deus sobre a tua vida. Esse tempo, não estou dizendo, não é uma mensagem religiosa dizendo, tira o Facebook do teu celular, tira agora, não olha mais, não participa mais das mídias sociais. Não. Você pode ter, mas a tua mente, ela foi projetada para receber da palavra de Deus. A primeira ação do homem no Éden foi receber da palavra de Deus, da inspiração de Deus. O homem recebeu um sopro. Tudo Deus fez pela palavra. Quando chegou no homem, ele soprou na narina do homem, e o homem foi alma vivente. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o homem dialogava com Deus, falava com Deus, se relacionava com Deus. A palavra de Deus, ela foi feita para ocupar a sua mente, para ocupar o teu coração, para ocupar a tua alma, para gerar um ambiente para cada tipo de problema que você tem. Deus tem uma palavra, e essa palavra tem um lugar certo dentro de você, tem um lugar certo no teu coração, tem um lugar certo na tua mente. Pense confiante, onde Jesus terminou. Aleluia. Segunda coisa que eu quero te dizer: Jesus enche a mente deles. Eu preciso te dizer mais uma coisa sobre isso. Quando Jesus é tentado pelo diabo, Jesus não disse assim: eu acho que Deus pensa diferente, eu acho que é assim. Ele disse: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Para tudo na sua vida existe algo escrito da parte de Deus para o teu coração. Sabe o que é estresse? Estresse é uma mente que medita nos problemas. Estresse é uma mente que se ocupa com aquilo, muitas vezes, que a gente não tem resposta e que a gente não consegue resolver. A sua mente. Josué capítulo 1, Deus disse: tu vai ser bem sucedido. Deixa eu profetizar sobre você. Você nasceu, levanta sua mão em nome de Jesus, quero profetizar sobre você. Você é bem sucedido, você é bem sucedido no Senhor. E ele diz: sabe como é que você vai ser bem sucedido, Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite, e ela vai tomar conta de você ao ponto de você conseguir praticar, e você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Eu quero declarar: o melhor fim de ano da sua vida está através de uma mente, de um pensamento confiante, aonde Jesus terminou. Segunda coisa que eu quero te dizer para a gente orar: fale confiante aonde Jesus terminou. Jesus começa a encher o coração dos discípulos, e a Bíblia vai dizer que quando eles estão chegando em Emaús, quando eles estão chegando na sua cidade, Jesus faz como quem vai mais adiante. Jesus faz como quem vai passar do lugar. E os discípulos, agora inundados na sua mente, com a sua mente inundadas pela palavra, vão dizer algo para Jesus. Está lá no verso 29 do capítulo 24. E diz: Jesus, peraí. Está tarde, não é bom tu andar esse horário aí, fica com a gente, fica comigo, fica conosco. Ei, escute, em nome de Jesus, Não importa a situação que você passe, não importa a circunstância que você está vivendo, você pode clamar a presença de Jesus. A primeira coisa confiante que você pode dizer é: Jesus está comigo, Jesus é presente neste lugar. A Bíblia vai dizer que José, ele honrou ao seu pai, obedeceu o seu pai trazendo notícias dos seus irmãos, aparentemente perdeu a sua túnica e a sua família, mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Quando ele está na casa de Potifar, e o Senhor era com José, e o fez prosperar na casa de Potifar. Aí ele vai e honra a Deus, não se deitando com aquela mulher. Ele é mal falado em todo o reino, e agora ele é um escravo preso, ele é preso. Dizem que ele abusou daquela mulher, era uma mentira, mas ela disse isso a respeito dele. Agora ele então honra um princípio e é preso. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José e o fez prosperar na prisão. E aí ele vai e honra um dom, ele revela um sonho. E lá o copeiro esquece dele. Mas chega num determinado momento, no tempo certo de Deus, na hora determinada de Deus, em que Deus chama através de um sonho para que José fosse interpretar. E quando ele sobe no palácio do rei, ele não sobe no tempo das vacas magras, ele sobe no tempo das vacas gordas, ele sobe no tempo certo para ele poder administrar a abundante riqueza que ele derrama sobre o Egito. Deixa eu declarar sobre a sua vida: você foi chamado para declarar aquilo que Deus está, ele está na sua vida. Você foi feito chamado para declarar: o Senhor é comigo e o Senhor me faz prosperar aonde quer que esteja a planta dos meus pés. Pode ser no poço, pode ser na casa de Potifar, pode ser aqui na prisão, pode ser aonde quer que eu esteja. O meu destino é aonde a palavra de Deus diz que eu vou chegar, porque Ele é comigo. Mas na frente eles vão declarar confiante outras coisas. O nosso coração está ardendo. Fale confiante sobre a tua casa. Pastor, mas eu não vejo isso. Fale confiante aonde Jesus terminou. Pastor, mas eu não vejo sobre a minha empresa ainda. Fale confiante. Entre amanhã pela manhã, já bota o teu pé e diga: esse lugar é o lugar aonde Deus reina, esse lugar é o lugar onde Deus prospera, esse lugar é o lugar onde Deus faz, esse lugar é onde Deus habita. As minhas vendas são do Senhor, os meus funcionários são do Senhor. Deus coordena todo este lugar, Deus coordena a minha família, Deus abençoa a minha casa. Ah, mas a enfermidade está aumentando. Você continua dizendo confiante: o Senhor pertence a todas as coisas. Se o Senhor dá, Ele dá. Se o Senhor tira, Ele tira. Mas eu creio uma coisa: o meu Redentor vive. Pense confiante, fale confiante. Eles falam, nosso coração está ardendo. Terceiro, haja confiante. Depois que Jesus enche os seus pensamentos, depois que Jesus gera um queimor no seu coração, ao ponto deles falarem, declararem, eles voltam e contam toda a verdade, falam com autoridade. Você tem autoridade para falar além do que você vê e além do que você sente, é pela palavra de Deus. A terceira coisa que eles fazem é agir. Eles não disseram que estava tarde? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Me ajuda a pregar. Eles disseram que estava tarde ou não para Jesus? Jesus, está tarde, não é hora de ficar andando. Mas quando eles têm a revelação de que é Jesus, imediatamente eles voltam para Jerusalém, eles agem imediatamente. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não espera que você tenha habilidades para agir, para ser o que Ele quer que você seja. Eu vou dizer de novo: Jesus não espera que você tenha habilidades externas, aparentes, para você ser o que Ele fez você ser. Lá em 1 Samuel 16, o verso de número 6, Samuel vai ungir Davi. E quando ele vai ungir Davi, ele olha para o primeiro filho. Ele precisa ungir um novo rei. Saul foi rejeitado por Deus. Ele precisa ungir um novo rei de Israel. E quando ele chega na casa de Jessé, ele olha o primeiro filho de Jessé. E quando ele olha a aparência. Ele é alto. Ele é bonito. E ele diz: certamente, esse é o novo rei. E sabe o que Deus diz? Não. Samuel, você é um homem de Deus. Isso aqui eu estou parafraseando. Ali, se você procurar, você vai dizer: ah, o pastor tá lendo uma Bíblia diferente. Não, é que eu estou parafraseando. Diz. É como se Deus dissesse: você está com uma referência humana naquilo que as qualidades externas podem definir o rei. E aí ele diz na íntegra, agora eu estou citando a Bíblia, ele diz: porque o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Sabe como é que você vai agir? Com um coração disponível para Deus. Tudo que Deus precisa para você agir confiante nele é um coração disponível de que Ele está agindo em você e através de você. Deus está levantando homens, mulheres, jovens neste tempo. Não é ano que vem, não é daqui a 2 anos, 3 anos, é nesse tempo. Deus está enchendo o seu coração. Você nasceu para influenciar a sua casa, a sua família, a sua empresa, essa igreja, esse bairro, essa cidade. Deus está fluindo da sua glória em você. Imediatamente eles se movem, porque foram 2 corações disponíveis apenas para ouvir. Em momento nenhum Jesus fala sobre as suas habilidades, em momento nenhum Jesus fala sobre as suas capacidades. A única coisa que Jesus repreende é que eles demoraram para crer, mas a partir do momento que eles creram, a Bíblia diz que imediatamente eles agiram. Veja que não é uma ação por causa que eles eram capazes de fazer, mas porque a própria palavra os capacitou para fazer. Eu quero profetizar sobre você: você vai fazer muitas coisas, você vai dar muitos frutos. Nós estamos hoje no dia 31 de outubro, parece que acabou, mas não acabou outubro na tua vida. Ainda há muito para fazer, ainda há muito para declarar, ainda tem tempo para a gente orar aqui, ainda há tempo de você chegar em casa e mandar mensagem para alguém, fazer aquele telefonema, orar pelos teus filhos, profetizar sobre a tua empresa, evangelizar alguém. Dá muita coisa para fazer, e nós vamos entrar no mês de novembro vivendo o melhor fim de ano das nossas vidas. Se você crer, fica de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos neste lugar, profetizar juntos neste lugar. Eles saem correndo para um lugar de paz, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam para o lugar da plenitude. Sinto forte a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero te encorajar a dar tempo para Deus nesse instante. A dar tempo para o Espírito Santo de Deus. A mensagem é declarada sobre o teu coração. A mensagem é declarada sobre a tua vida. Você é o alvo dessa mensagem. Essa mensagem não foi para o seu vizinho, não foi para a pessoa da frente ou de trás, ela foi para você individualmente. Para cada um neste lugar, essa mensagem é para você. Não importa se você não tem agido, não importa se você não tem pensado, não importa se você tem se focado, Jesus está caminhando com você, e Ele está alinhando os teus pensamentos com os pensamentos do reino. Ele está gerando dentro de você as convicções para a tua boca se abrir e você começar a falar, não de murmuração, não entrar em ambientes de fofoca, de confusão, mas para liberar palavras palavras que têm a ver com o que Deus tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa. Nós, Senhor Deus, neste lugar queremos orar e clamar a Ti, Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus. Há uma liberdade do Espírito aqui. Há uma liberdade do Espírito no teu coração. Ele está gerando em você atitudes. Pessoas essa noite vão dormir e vão acordar com atitudes novas. Não porque você se esforçou para fazer, mas porque é um fruto da palavra em você. Você vai fazer, você vai agir, mas a própria palavra vai gerar os frutos. Pessoas que têm lutado contra vícios, pessoas que têm lutado contra maus hábitos, hábitos destrutivos para a tua saúde, eu estou profetizando em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando comigo. Deus está gerando novos hábitos em você. Não se preocupe em fazer ou não fazer, se preocupe em ter um coração disponível para receber dessa palavra que faz o teu coração se apaixonar, que faz o teu coração arder, que faz o teu coração bater num ritmo da graça de Deus. Quem sabe você está aqui e o primeiro pensamento que você tinha era um pensamento religioso sobre o relacionamento com Jesus. Você achava que as suas ações equivocadas te distanciavam de Deus, te distanciavam da graça de Deus. Você achava que Deus não se importava com você. Você achava que para ter um relacionamento com Ele, primeiro você tem que fazer. Essa noite Deus quer firmar um relacionamento contigo. E a única coisa que você precisa fazer é receber dessa voz graciosa que quer falar ao teu coração. Se precisar você falar primeiro, Ele vai deixar você falar primeiro. Se precisar botar para fora as tuas angústias, Ele vai perguntar: me diga, pode falar, não tem problema, coloca, abre o teu coração para mim. Eu sou o médico dos médicos, eu quero saber o diagnóstico, eu quero saber como é que você está, eu quero saber como é que está a tua alma, eu quero saber como é que está o teu coração, eu quero saber das suas frustrações, eu quero saber das suas angústias, eu quero saber dos teus sentimentos. Pode falar, pode abrir o seu coração, pode abrir a sua boca. Mas uma coisa Deus diz: você pode falar do que você está vivendo, mas no final dessa fala você vai receber de uma nova vida na presença de Deus. Então quem sabe você está aqui e você nunca recebeu Jesus na sua vida, porque você achava que receber Jesus é receber uma placa de uma igreja, receber um livro de regras do que pode ou não pode fazer. Mas receber Jesus é ter um relacionamento com aquele que vai mudar a sua vida do avesso. Mas é Ele que vai fazer, porque Ele te ama incondicionalmente. Se você nesse lugar, fecha os teus olhos, igreja, deseja receber Jesus na sua vida, deseja ter esse relacionamento, se você no seu lugar está dizendo: sim, eu estou entendendo, Deus preparou essa noite para eu ter um relacionamento pessoal com Ele, e Ele quer mudar minha mente, Ele quer mudar minha fala, Ele quer mudar tudo na minha vida, mas a primeira coisa é que eu devo aceitar que Ele me aceita, é que eu devo entender que Ele me ama incondicionalmente. O que Ele quer é ter um relacionamento comigo. Se você essa noite deseja receber Jesus na tua vida, ter um relacionamento com Jesus, e você nunca fez isso, no seu lugar, levanta a sua mão mais alto que você. Nós queremos orar com você. Pode levantar sem vergonha, sem medo e sem timidez. Glória a Deus, glória a Deus. Você que se sente, fica de mão levantada, pode até ser mais baixo, mas pode ficar de mão levantada. Se você que já teve um relacionamento com Deus, já aceitou Jesus, mas estava se sentindo distante do corpo chamado igreja, por alguma dessas razões, por pensamentos falhos, por ações falhas, por fala falhas, por estar se sentindo distante do corpo de Cristo, da igreja, e hoje você deseja voltar a viver um ambiente de intensidade, porque você entendeu que Jesus nunca te abandonou, nunca te deixou, Ele sempre caminhou contigo, e Ele está fazendo o teu coração arder de novo. levanta a sua mão onde você estiver também, em nome do Senhor Jesus. É tempo de você voltar, é tempo de você avançar, é tempo de você servir, é tempo de você se comprometer com o ambiente, é tempo de você voltar a cantar. Tem adorador aqui que estava com a sua voz embargada, você não cantava mais, mas lá no chuveiro, lá no chuveiro, lá no chuveiro, lá no chuveiro, você abria a sua voz com uma certa timidez, achando que Deus não estava ouvindo, mas Deus ouve o teu louvor, teu coração, um coração adorador. Você que levantou a mão, repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo na minha vida, na minha vida, como meu Senhor, como meu Senhor, e como meu Salvador, e como meu Salvador. E eu creio que tu caminhas comigo, que tu caminhas comigo, que tu andas comigo, que tu andas comigo, que tu me amas incondicionalmente, tu me amas incondicionalmente, e tu abres os meus olhos, tu abres meus olhos, para revelar, para revelar que a tua presença, que a tua presença me dá uma nova identidade, me dá uma nova identidade. O meu estado, o meu estado, a minha condição, a minha condição em Jerusalém, em Jerusalém, é no lugar de paz, é no lugar de paz. E eu sou, diga: eu sou, eu sou uma nova criatura, uma nova criatura, e declaro que as coisas velhas se passam, as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo, tudo se faz novo, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Se você está próximo de alguém que levantou a mão para aceitar Jesus ou para voltar para a igreja, abraça essa pessoa, seja usada por Deus agora nesse instante como instrumento de Deus na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Escreveu minha história para louvor da tua glória. Tudo que há em mim está só em ti, Jesus. Queria pedir para você dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos fechar os corredores e nós vamos orar nesse instante debaixo da palavra que recebemos. A Bíblia vai dizer que um destes que estavam ali se chamava Cleopas, mas a Bíblia vai dizer que o outro não tinha nome. E eu acho lindo demais isso que Deus faz. Ele não tinha nome, Fábio, porque ali sou eu, ali é você, ali é essa pessoa que está do seu lado, de mão dada contigo, ali é você, recebendo do caminhar de Deus, do caminhar da graça, daquilo que está completo, daquilo que está consumado. Se você puder ser ousado em Deus e graciosamente levantar a mão do seu irmão para nós profetizarmos um ambiente de fé neste lugar. Deus, repita essa oração comigo, diga: Deus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua palavra, e recebemos no nosso coração, recebemos no nosso coração essa verdade, essa verdade, a verdade, a verdade de que a graça, de que a graça está na nossa vida, está na nossa vida, faz parte de nós, faz parte de caminha nós, conosco, caminha conosco, e eu recebo, e eu recebo da verdade, da verdade, da tua palavra, da tua palavra, que me limpa, que me limpa, que me renova, que me renova, que traz para minha mente, que traz para minha mente pensamentos, pensamentos poderosos, poderosos, verdades, verdades suficientes, suficientes para avançar, para avançar além do estresse, além do estresse, além da preocupação, além da preocupação, além da ansiedade, além da ansiedade. A minha mente é a mente de Cristo, é a mente de Cristo, e nela, nela, há espaço, há espaço e condição, e condição de receber da tua palavra, da tua palavra. Eu declaro a minha mente renovada, a minha mente renovada, a minha boca é palavra de Deus, de Deus. A minha boca é instrumento para declarar, para declarar aquilo que tu declara, aquilo que tu declara, para falar, para falar aquilo que tu dizes, aquilo. Eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a minha língua, que a minha língua é como a pena de um hábil escritor, E eu profetizo e declaro sobre esses dias, sobre este dia e sobre os próximos dias, um tempo de revelação do melhor de Deus, da paz de Deus, do shalom de Deus, do favor de Deus sobre mim. Há uma capacitação sobrenatural para agir, para me movimentar, para fazer, como fruto do alimento que tenho recebido. Eu coloco meu coração disponível nas tuas mãos. Faz a tua vontade, revela o teu querer, em nome de Jesus.